DJ Patrese! DJ Patrese! Pra detonar tudo no Ilha Bela! Lá vem a dancinha, dancinha, dancinha! Bora no batidão! Bora no batidão pra começar no Ilha Bela! O bagulho vai doidar! Vai, vai! No batidão, no batidão, no batidão! Vai começando o bagulho doido! E faz a vira! Meus caixa baixa já apresento com a gente! Eu passei no bingo, empresário bingo, tá o bingo! Ele é a sua primeira dama Raíssa! Seu filho Nenê, tá na área, bora! E segura! E vem dançando meu patrão Cidinho, já no gigante na parada. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. O quê? Não é mais do 14? É! Vem! Agora é no 18ão. É no 18ão. E o que? E o que? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, vamos dançar. Bota na pressão, vai, bota na pressão, vai, vai, bota na pressão, vai, bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Segura. DJ Patrese é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. E o quê? Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Meu parceiro Redley Malucão, já aqui comigo também. Um abraço a você, Redley. E a baladinha do Juju. Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. Vai só aquecendo, vai! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho doido. Vai, vai, vai, vai! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Hoje eu vou. E a família Marco Doido, aqui com a gente! Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. Na pressão, na pressão, na pressão. E toma caqueado, caqueado, caqueado. Vem dançando e a bela na parada. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile do Patrese. É o baile, é o baile do Patrese. E doida. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Tá louco, vai! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você, bro. Detona! Assanhadinha. Quer o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem. Vai sentando! Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou. Tudo bem, vai! Tudo bem, tudo. Você tá me ensinando, mistura tudo. E é com o dedo de peso que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve ter. dança! Empina essa bundinha, mulherada! Empina, empina! Bola novinha, novinha, novinha! Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, e a família sem futuro, lá do Marco aqui comigo. Qual foi, Pedro? Tá bem aguardo, porra. Vamos lá! E dali embaixo, dali embaixo! A novinha linda que mora aqui no lado. E o quê? Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho assim cantou. Bora, Deco! Deco! Ricardo Rios, aí, Lorena! Sacanagem, sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Dá-lhe esse corte, meu irmão. O bora pipirinha, pipirinha. Do jeito que tu gosta. Tu quer, é muito perto. Vai. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. E o patrese detonando. Uma atrás da outra, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Vem. É agora. DJ Patrese. DJ Patrese. É o alô, acontece. Fala alô! Esse alô é muita onda, mano. Amor, eu sei. É doido! Vai, vai, vai, vai, vai. É o irmão do Átila. Vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar no. É prima, é prima. Tá bom, bora lá. Bora lá! Tá de deitada! E o quê? E o quê? Eu só te peço. Meu parceiro Bismarck! É o mito, tá na área, meu irmão! Só mais uma chance. As melhores festas, os melhores eventos, o mito sempre tá lá! Só mais uma. Desgraçado! Só mais uma chance. DJ Lando. DJ Ivan Macedo. O Alaú falou assim: eu sou o mito. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti, sem ti. O Alaú acontece falou assim: eu sou o mito. Eu sou o Alaú acontece, meu irmão. Ela, ó. Se tu ainda me amas, diga só. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Dá-lhe meu top do Pará. Agora! Dá-lhe meu top do Pará! Vamos lá, vai! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Bora, Bruninho Fantasminha! O Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. É o bar! Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. E vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Fumando, bebendo. Vai fumando. Bebendo, fumando. Oi, oi, oi, oi. Bebendo, fumando. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo, fumando. É muito caqueado. Bebendo, fumando. Fumando e bebendo. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Bom, bom, bom. Que tá liberado. Um, dois, três. igreja agora! Dei, dei, dei, o Patrés virou de... Bora pra cima! Dei, dei, o Patrés virou de... Aquecendo tudo! Dei, dei, o Patrés virou de vez. Bom, bom, bom. Dei, dei, dei, o Patrés virou de vez. Bandida. Chama essa bandida que ela vem, que ela vem. Bora bandida, bora bandida. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Olha o cheio, olha o cheio. Ica quiado. Olha quem tá na área. Meu parceiro empresário punk, lá do Punk Suor. Esse cara que eu tiro o chapéu. É amigo particular também do Patrese. Bora, punk! Toma pianinho, pianinho, pianinho. DJ Ivan Macedo. Meu parceiro Cavalo também lá na Marina. Espaço Náutico, Espaço Náutico, rapaz, tá aqui com a gente. E aí, Cavalo, aquele abraço a você, meu irmão. Tamo junto. Agora vejo o sol. Os mal falados também, bora, Helder. Segura. Como esse mundo gira, como isso não. Bora, Renan. Que pudesse mudar. O Damis também tá na área. Fábio Gosto. O Damis tá de rock do. Bagulho doido. Alberto Martins, já por aqui também. E aí, Alberto? Agora vai sofrer na minha mão. Ô, Francesco! Seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. É tudo na moral, vai! E bota caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado. Toma essa solteira, toma essa solteira, vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. E elas, e elas? Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane. E aí, Fabinho dos Malas? Fabinho dos Malas, Nenê também! Aí, Kelly! Vamos pra cima! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de... Juru nas carnes! O Netinho também! Ligeiro é isso, Renan. E o Magrão. Agora! Acho que é Renan Magrão isso aí. Tudo misturado. Toma, caqueado! É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Tá começando, vai! Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha... E o quê? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. É muito caqueado. É rock doido! Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma aí, Gabela! As molecas já estão na fita, as molecas já estão. Segura, Nana! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Flavinho tá comigo também. Família Pressão, Janjana. Bora, tia Elma, tá no baile. É o baile do Patrese. E aí, Vitinho? Pra cima! O empresário Bruninho de Silva, da família Marco Doido. Aquele abraço, tá comigo no Gigante. DJ Patrese! Gigante! DJ, DJ, DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. É DJ Mel. A gente brigou. Olha o Berg da live. Auto Peças aqui comigo. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Então joga. Vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Então joga. E joga tudo, joga tudo, joga tudo. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. O quê? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Alô, Mel! 3, 2, vai, vai! Pra cima e grita, hey! Pra cima! É Ilha Beira! Manda, dá, girou! Paisando, joga a mãozinha pra cima aí e bate na palma da mão, galera do papão, na palma da mão. E a torcida do Remo vai pra cima também. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das gostosas, das sinceras, das bichas. Toma batidão, não batidão, não batidão, vai! Segura o pianinho, pianinho, pianinho! Girando! DJ Lando, DJ Ivan Macedo, Patrese. Eu vou deixar você partir. Pra nunca mais voltar, você feriu meu coração. E o quê? O Raildo, também o Adriano, o Jefferson, o Jonas e as suas primeiras damas aqui, ó. O que me fez chorar? Solane, Camila e Aline. Tudo aqui, ó. Aí, John, Luciana. E com a equipe ficha, ficha 21. Um dia também dos Caixa Baixa. E o Paulo e a Carla. Olha o Paulo, olha a Carla, sempre brilha. Ficha, ficha 28, do tal eu vou ficar. É o baile do Patrese. Joga! Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito! Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, aquecendo tudo! Um abraço também, o japonês, o Gleison e o Vitor, a galera do Jurunas, tá em peso, Ilha Beira! Do jeito, vai! DJ Lando, Ivan Macedo, DJ Patrese. Quando eu lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais, não dá mais, não dá mais. E aí, Angolano? A galera da Nike também vai aqui, ó. Para Abraão, se liga! E o quê, e o quê? Tudo na manha. Sem a luz me enxerga, eu não aguento mais. Só o top. É. O top de. Olha bem pra mim, amor. Vamos nessa! Olha bem pra mim. É gigante! presente Crocodilo Prime. Olha o peru e essa primeira dama. E aí, peru? O Júnior Red também. O Gleicinho Pop. E o Hernani. Todo mundo aqui, ó. DJ Lendo. DJ Ivan. Toma, caqueado. Bora pra cima. Não para. Bote. Mostra o caqueado. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Bora bandida, bora bandida, bora bandida, bora, bora. Bora lá. A tese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Empurra tudo nela de novo. Posso te empurrar, posso te empurrar. O quê? Posso te empurrar, posso te empurrar. Vai! Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Empurra todo nela! Céu e as estrelas brilham por você. Ai, Jojo! Na noite precisa bem! Formou o bonde, GDK, meu irmão. E o Pus também. O Luizinho. Luizinho da Bazuga. Galera comigo. Então vai chover, chover. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta. E aí, Zezinho? É da Racional! Namorado. O rei das piriguitinhas, meu irmão! Alô, Guilherme, a sua primeira dama! E o camarão da remista aqui comigo! Alô, Mauri! Pode me tirar tudo que eu tenho! Então, vamos, vamos, vamos! Love. Que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama, home. Bora, Redley, malucão! Eu espero você em qualquer lugar. E o mito? Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Alô, tá maldito, tio, vai. Fortíssimo Júnior da Pedreira! Eu sou maluca, maluca por você. Fortíssimo Júnior da Pedreira! Maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca. Leonan, dois humildes! Maluca por você, eu sou maluca, maluca. A tia Elma também, o Celso! Acabei de crer. E a Rosa, comemorando o nascimento. Amazon. Juliana, parabéns! E o mijo tá rolando solto! Família Pressão! Não existe fronteira pra me segurar. É verdade! Não existe barreira. O mito ganhou o seu Madruga lá em Capuco. Não existe nada. O mito tá demais, meu irmão. Pra nos separar, a gente se ama. Aonde, aonde? Na cama ou na lama. Eu respiro você. Da Fabrício, o Valdinho dos Cachabaça comigo também. É de ti, Valdinho. É Valdinho. Mulherada! Patrese. Mas vou contar pra você. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Já faz um tempo que eu me encanto. O aniversário do Renan. Renan, felicidade, muitos anos de vida. Comemorando aqui no Gigante do Som, que ele dá valor. Tamo junto e misturado. Eu sei que na tua. Bora lá pra cima. Bora, Renan! Não chama essa sincera! Oh, oh. Bora, Lorena! Bora, Ricardo! Segura! Eu sou sincera, meu parceiro, o bico dos caixa abaixa, se tem meu respeito, bora! Bora, bico! Bora, meus caixa abaixa! Bora, Raíssa! Calma, família. Calma. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. DJ Patrese. O top DJ do Pará. Alguém falou que andei mostrando seu retrato. Isso é conversa. Então diz, vai. Sua vida quer saber, não me interessa. Te seguro. Então, segue a sua estrada. E eu. Eu já te esqueci. Égua do cabelo lindo, meu irmão. Quando o amor acaba, desgraçado. E aí, Sérgio Leone? O amigo Sérgio Leone já por aqui com a gente também. Um abraço a você, Leone. O Pop e a Indiana. Índia malucona, vamos pra cima, vai! Mas se fosse diferente, ela... Olha a Tayla, olha a Tayla, chegou, eu meu irmão! Que não me esqueceu. Hoje é dia da mentira. Eu brinquei. Toma, maluca! Da terra. Sei que as palavras se perderam vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Patrese. E não sei que... DJ Patrese. Feriu meu coração. O top DJ do Pará. Tirei a primeira pedra essa noite. Fala, neném, fala, bibirinha. As bichas são doidas. Oh! E aí, Luana? Bora, mulher! Marcante rolando. Olá. E você dançando assim na manha. É o Croco. Ilha Bela. Esse é Gigante Crocodilo Prime. Como é que tá? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Olha o pulo do meu parceiro, ó. Skate, o considerado. Bora, skate! Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vas e te perdi. Machuca, vai! Por dizer o que senti e poder seguir. Como como fingir que você ainda. O Celto também! O Elielsa, Carol! O Filé! Filé Nike, é isso? O Elito também, dos Sinceros! Alô, Sincero! Alô, alô! Não sei aonde ir, desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Então te diga! Ele sente falta do carinho e do calor. Culpa por levar essa dor. As melhores. Bora, Belisca, bora, neném. E o quê? Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Então diz, vai. Te ver tão longe. O top DJ do Pará. Sim, te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por Caixa Baixa. Faço essa canção. Bruninho Fantasminhas! Nossa história não. A Laó acontece! Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nome. A Laó é muito alto, ciúme do Bismarck. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem amar. Olha aí, bis! Vem dançando, vem dançando sem parar. E em nome de R.A. Boutique. Fechadão com o baile do Patrese e a Ria Boutique. O bora no telão, a Ria Boutique. É do Gigo, do meu parceiro Anderson. Toma, toma, toma, toma, toma. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. É Barbearia da Vila. Vamos pra cima, pra cima. Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches! Saca a praia no telão, neném! Tá fechado com o baile também! O meu parceiro Eric é Saca a Praia! Vamos nessa! Boutique Multimarcas é a abelhinha mais famosa do estado do Pará! Boutique Multimarcas, o meu parceiro Ícaro Carneiro. Vamos nessa, vamos lá. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai. O Erlo também. Porra, o André e o Gordo. E aí, guys? Ai, ai, ai. Sobrenome. Meu parceiro Pange. Bora, Renan. Bora, Dames. O homem do algo. Esse Dames é muita onda. Ele bebe todo dia desgraçado. Cala a boca, cagueta. Tu bebe também, ele falou pra mim. E agora, e agora? Na janela do meu coração. Fiquei a te admirar. Gerente Genilson também. Do Barco Doido, tá comigo, um abraço! Tocando belas canções pra você me escutar. E agora, e agora? Quero te olhar, nem que seja de longe, te admiro. Essas músicas aí, quando o pó tem doida, mano. Umas coisas na mente dele aí. Ele fica doidinho. Vai, Potter! Admirando da janela do meu corpo. Machuca então pra trás e vai, vai! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Bora, malucão! Bora, malucão! Só no mé. Baixa, meu irmão. Cidinho já tá no meio dos caixa baixa aí. Levando um papo bico. Meu parceiro Nenê também. É agora, é agora. Um abraço também, o Pelado, do Tá Queimada. Aquele abraço a você, Pelado. Aqui do Patrese, do baile do Patrese, aqui do Gigante, Diabela. E o WhatsApp. Para o Brasil! Chegou o rei dos periquitinhos. O Bebê aí achou. E aí, Bebê? Ele, meu patrão, Ademar, já na área. Aí, Ademar. Ademar Gonçalves, meu irmão. Se eu tiro o chapéu. Bora, Ademar, pra cima! Então toma a batida, vai! E toma na batida, na batida, na batida! E toma no batidão, no batidão, no batidão! E vai girar, e vai girar, vai girar, vai girar! Um, dois, três! É agora, garçom! Rock do Baile! Leone. E aí, Leone? Quando escuto a sua voz, quero logo te amar. O top DJ do Pará. Sem te ter, o seu cheiro me envolve. Provo dos teus beijos que me fazem tão feliz. O nosso amor é lindo e pra sempre vai durar. E o que? E o que? Curtindo o som do Águia de Fogo, o amor vai rolar. Eu sou da galera do rock. Vamos curtir de super. Sou gigante! Então bora! Girou, girou, girou, girou, girou, girou, vai! As melhores! Gigante Crocodilo Prime! E agora? Diz, bora! Para de se esconder, sabe que isso é bobagem. Você já está em mim, sabe que é de verdade. Tira essa solidão que habita em meu coração. Só não me diz que não. E aí, Astro Leão, e aí? Sofrer, já não sei mais como provar que é só você. Mora em meus sonhos, meu desejo é te querer. Vem ficar comigo, me diz que vai me amar. Baby, vem curtir. Eu sou da equipe absoluta. Se 13 não para! São amores. É? É? Amores que matam. Amores que ferem. Olha o vídeo! Também o Adriano, o Jefferson, galera comigo aqui no Gigante, aí Jonas, ele é a sua primeira dama também, Suelane, a Camila, a Aline, a Vilena, agora! É como vício, você vem me procurar, e o quê? Como faz desde o início, cada vez que quer voltar, é como... Bora família pressão! Rock, bota rock. Me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. E gira na batida, na batida, na batida. Um, dois, três. É marcante na parada. Então bora! No amor, no amor. Presente com a gente no Gigante de Abel. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você, você. Mas você sumiu, minha amor. Vai, Lorena. Não deu valor. Fica no rio, rapaz. Em meu coração que só te quer. Escondido aí, pô. Tá perto do mito, é? Ao lado do mito. Está fria madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. E o quê? Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, eu chego. Posso tocar aqui? Sem terra. Lembro tudo. Lá vai o bailarino do Gigante. Posso que tu sabe, vai. Agora, golão. Galera na retaguarda, galera da Nike. Bora, Abrão, pra cima, meu irmão. Eu não paro de pensar em. Galera da Nike, sempre com a gente, ó. Meu pensamento, quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. E o quê? Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé, eu faço pé. E a galera da Nike aqui, ó. Sou da galera da Nike. Galera do Marco também aqui com a gente, um abraço. Eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera da Nike. De coração. DJ Nenê. No pintadão. Faz aparelhagem. DJ Nenê. O Bola Caixa Baixa. chama, chama, chama. E o que? E o que? E o bagulho vai endoidando. E a gente detonando tudo aqui no Gigante. Vamos pra cima. É o animal, meu irmão. Tem que tocar a Lilia Bela. Então bora, vai, vai, vai. Pra dançar, meu irmão, vai, vai, vai. E o que, e o que, e o que? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soltando. Que é um anel do pipirinha. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Vamos nessa, vai! Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera. E domingo, dia 12 de agosto, libera, é o Bingão dos Pais. No Mercadinho Braga. E o DJ Thiago, Fabrício Mix. Você quer dizer, a Bad Show também, DJ Bidu. Tá, tudo isso. Abre. No Mercadinho do Braga, meu irmão. Que você quer dizer, é o Bingão dos Pais. Visita. Se der pra trás, vou dar uma volta por lá. Amor, libera logo. Detonar tudo. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Olha o Braga! Fica feliz de ver o angolano é o Thiaguinho. Né, angolano? Seu filho. Sobre o brilho da lua, quero te amar. Vamos dar! De lua cheia, minha sereia. Aí, Paulinho, os garotos do reggae! A praia está tão deserta. E as já tá porra, então, tá na lata. A brisa molha, meu rosto, minha sereia, minha sereia. E o quê? E o quê? É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem foto. Pega na hora, tchau, calma. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. E o que, e o que, e o que? Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Ah, tô pedindo, meu atubá! Tá no bregaço! E aí, John Luciana, tá aqui no croco, meu irmão! Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado. A tonelada falou, tempo do neném lá no estúdio do pó. Segura, vai! E ela mó queixo com uma música assim desgraçada. Quer pagar bem pro neném. E o que? E o que? Estou lhe escrevendo esta carta para dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Momento bregaço é esse do gigante. DJ Patrese. Quem vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você. O parceiro DG também por aqui comigo. Aquele abraço. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor? Para Mito! Tenta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. E o Alan Vito também! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. É o nosso brega. Momento bregaço, Cirilo. Bora, Renan. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem papudinho, vagabundo e ladrão. É o baile do Patrese. Muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. E o quê? Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente e pra trás, é bom demais. Olha o pepirinha caqueado. Moreninha, ô lourinha, eu vou te levar. E vai girando, esse crocodilo é muita hora. Cisca, filha, cisca. Ora, ora, ora. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. O que é que ela gosta, bebê? Ela gosta de farrear. Bora, patrão, é demais! Dama da noite. Dança! Segura! Ela é a rainha do bar. Então cisca, vai! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Vem dançando, vem dançando. Olha os meus cachabachos endoidando tudo. E tomou caqueado, caque. Vagina, vagina. É muita hora. Que é que tu é, nenê? Ele é papudinho e adora beber. E o que? E o que? Em qualquer lugar. Meu parceiro Miau já na área. Vai até amanhecer. E aí, Miau? No forró do Celso. O Bruno da CB tá na área também. Oleola e Palmeiraço. E no mormaço fica. Olha a cereja, segura! O leão. No Bar São Jorge. No Lapa Boteiro. No Palácio dos Bares. Vem beijo. É sem dinheiro. Yeah. E na segunda-feira. Quer pagar? Ah, ah, assim não dá, não dá, gira! Eu vou te contar uma história, uma menina que eu bora, Dami! Era uma hora do. O neném doida tudo, meu irmão! Atacou da lisca nele, vai! Era de tarde, era de noite, essa menina só. e vai, e vem, e vem, e vai. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Meu parceiro Igor lá do bar do Igor da Rádio Anel, aqui com a gente. E aí, Igor? Vamos lá! Fortíssimo Júnior Pereira, Leonardo Humildes, todo mundo aqui! Apaixonado, Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Olha a Maria! Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Toma caqueado, pai! Agora! Bom carioca já? Vem dançando, bailando! As melhores! Meu amor, meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, Patrese. DJ Patrese. Viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Bailando. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, bola no gigado, um, dois, três, agora! O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. E o quê? As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Como fogo, derretendo. O DJ Elias, consagrado aqui com a gente. Um abraço a você, Elias. Seja bem-vindo aqui no Gigante, maninho. Tamo junto e misturado. Ele que tá ao lado direito, tomando todas e mais algumas. Tá de folguinha hoje. Tomando todas, Elias, eterno amor. Nós somos um eterno amor. E a galera da Nike detonando muito álcool. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno. Eterno. Lá vem ele chorando, pode lá vem.